colherada de cimento na parede. É um real a mais pra eu matar a minha sede. De tijolo em tijolo vai chegando a sexta-feira, pra eu tomar cerveja no barzinho com a minha deusa. Desculpa aí, patrão, se eu não parei de assobiar. É que o radinho da obra só me faz imaginar. Eu dançando com a deusa, chego flutuar no céu. Eu da hora extra, eu já guardei pro motel. Ó deusa, na cama você faz milagre. Me abraça e nunca mais me largue. Ó deusa, deusinha, sou seu e você é a minha deusa. Na cama você faz milagres. Me abraça e nunca mais me largue. Ó deusa, deusinha, sou seu e você é a minha deusa. De assoviar, é que o radinho da obra só me faz imaginar. Eu dançando com a deusa, chego flutuar no céu. E o da hora extra eu já guardei pro hotel. Ó deusa, na cama você faz milagres. Me abraça e nunca mais me largue. Ó deusa, deusinha, sou seu e você é a minha deusa. Na cama você faz milagres. Me abraça e nunca mais me largue. Ó deusa, deusinha, sou seu e você é a minha deusa. Na cama você faz milagres. Me abraça e nunca mais me largue. Ó deusa, deusinha, sou seu e você é a minha deusa. Seu e você.